ti no ventre. 9 meses, mãe, Deus te deu o maior dos presentes. Fruto do amor na luz, do calor. Uma vida, uma bênção, arco-íris chegou. Berço de luxo, um colo de boa. Conforto dos pais, bela manjedoura. Momento, gesto, amor, atenção. Belo tesouro, grandioso coração. Exija o melhor pra nossas crianças. Diviníssima é nossa única herança. Cada sorriso, magia é criança. Elas refletem uma manhã de esperança. Criança, esperança. De medo que me ensine a viver. No final dessa história não se arrepender. Me ajude, medo que me ensine a viver. No final dessa história não se arrepender. Ícaro, criança, esperança. Falar, demonstrar, educá-las, dar carinho. Resposta de todos, o amor é o caminho. Seja o protetor e sua protetora. Não deixe seus filhos jogados à toa. Anjo indefeso sendo maltratado. O estatuto da criança está um descaso. Direito delas todo dia violado. Na rua, anjos caídos, jogados. Homem no lixo, bebê abandonados. Pessoa sem fé, de coração desalmado. Não existe vida que pague outra vida. Cicatriz que fica, família destruída. Lembra, lembrou, inocência bela. Covardia, tem tantas nessa terra. Memória Brasil, crianças sofridas. Seus sonhos, suas vidas são interrompidas. As crianças merecem um mundo de respeito. Só querem brincar, viver, sonhar e morar num castelo de paz, um bom lugar. De paz, um bom lugar. Criança, esperança. A viver, no final dessa história não se arrepende. Me ajude, medo que me ensine a viver. No final dessa história não se arrepende. De medo que me ensine a viver. No final dessa história não se arrepender. Me ajude, medo que me ensine a viver. No final dessa história não se arrepender. Se arrepender, se arrepender.